da 998, complexo 14, em 118 do Sul Alagoas. Pernal Sound Sport, vamos para o tráfego número 1, está agora a 60 milhas. E com o grau de pico 1, está pisando, tudo para dar uma olhada. Azul 98, Canadá 1005, vento 100 graus, 10 nós, pista 10 livre, pouso autorizado, pista 0. Livre pouso, pista 10, Azul 98. Ascensão 72, decolado Azul 96, chama controle 120 decimal 8. Oito, 289. Essa identificação do serviço da Bosch, saindo de voo 050. Então, o Oscar Gusto e o Sol Cristiano. Já Charles Fox, pessoal, 2-1, confirma o pátio? Sim. Esse que eu estava no 050, e esse é dado a mão. Follow your mic after the ledge, four. Thank you. contato, no dia de São Paulo 2, Centro de Goiás. Obrigado, Mr. Mike, obrigado. 189, contato com a Tube, é 1189. Deixa para 2, responde, a gente já chama pelo melhor, uma, apesar de estar uma outra coisa, pode ser obrigado. Torre Salvador, azul 27, decolando. Azul 27, 29, autorizado por sistema 0, vento 1,10 graus, 1,09. Agora o posto lá, 1,0, azul 27, decolando. Deixa para 3, 4, a gente vai acima de 9 horas, 1, 2, 3194, boate fecha livre, ajuste no 095. Corta. Eu mais que o S de 10, com a tráfego de telefone lá de setor. Confirme o sinal de pouso, se eu passar. 3894, autorizado pouso, pistão no 0, vento 100 graus, 129. Já vou para 3894. Aí informar, também 1-3-1-3 para a federação. Programa 2-0-8. 1-0-8, boa. Tudo, vou chamar 3-1-4, decolou. Colega 314, contato na base decolada, que devia sair da Momo, na Lingô 340. Momo 340, deixa. Colega 6-1-0, que diz que se... que se envolveu lá. O número é 9, a sua garota está curtíssima, da taxa autorizada em área de manter lugar. Autoriza a rua COP do policial 6314? Autorizado o código, senhora 3-1-4. Certo, obrigado. Boa tarde. Bravo, Oscar, Golfo, Oscar, 2, 1-1-8, do Sul, Alasco. Oscar, boa tarde, com 1-1-6-9, decolando o Sul. Voo 1169, passa na decolagem, via saída São Joelho, saindo do voo 360. Para 360, completamente visual, sorriso para o GED. Após 2 sucessos, 1169, 3 a 2. Após 2000, voa lenda, 1169. Janeiro, decolar, pista no zero. Centro, 1110 graus, 1109. Thank you. 4, estamos com a Tijuca, sono 2345, até 92, sinal 8. Sono 2345, colega 3, na casa. 1, 2, 3, 4. Boa tarde, Etan 3145. São 3145, contato radar do Polar, que já viu a seleção do 1, caso 3140. São do 1340. Boa noite, Claro, do sinal 8. 1208, passa mais perto, tá? Autoridade, gruda mais ou menos 730. O Oscar Bolsonaro, deixa para 2017, a gente vai ter 1.05, autorizado para a LS, a esquerda, com estabilidade. Passar 3.14, para o centro, e o sistema 2.5 do final 1, na torna 1.23 do final 8. Boa tarde, boa noite, 19 LS, 1-0. Boa noite, 19 LS, boa tarde. Com os autorizados 30, 1-0, exato 1-0 graus, 1-0 norte. Recurso, 1-0, boa noite, 19. Eu estou com o nosso canal de com dois de todos. Thank you. Tudo bom, boa tarde. Ground 0 to 3, from Adam, to 5 0, via 3, alright.